O sistema desse mundo é oposto à natureza de Deus. O problema que o homem tem, entretanto, começa a se intensificar quando o sistema deste mundo, com a extensão da nossa carnalidade, começa a fornecer uma atmosfera, um clima, um sistema que promove estes pecados da carne e nos leva a pecar. Satanás governa este mundo. O mundo tem modos específicos de tentar o crente a pecar e a desobedecer a Deus. Foi o que aconteceu com Davi. Ele viu Bate-seba, ele desejou Bate-seba. O sistema conspirou para que ele a visse, para que ele a desejasse. E ele começou a alimentar esse desejo no coração e consumou o ato. Depois que pecou, Davi tentou esconder o seu ato, tentou esconder seu pecado. Mas, ao olhar para Bate-seba, seu pecado batia à sua porta, dia após dia, e ele tentava esconder, e ele estava afastado da presença de Deus. Quantos de nós pecamos e nos afastamos da presença de Deus, achando que estamos totalmente impuros, que não teremos mais perdão dos pecados? A palavra de Deus diz que fiel é aquele que nos fez a promessa. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, se nos arrependermos e deixarmos o pecado para trás. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados, das nossas iniquidades. Eu creio que para Bate-seba também não foi fácil. O fruto do pecado, um bebê crescendo no seu ventre, ela sabendo que aquele filho foi gerado no pecado, no adultério. E ela colheu a consequência do seu ato. A criança morreu. Deus levou para si aquela criança. Quando Davi caiu em si, que é quando vem o confronto e logo após a restauração. Davi foi confrontado pelo profeta Natã. Nós hoje somos confrontados pelo Espírito dia e noite. O Espírito age por seus próprios meios para nos confrontar contra o pecado. Davi, ao ser confrontado, reconheceu seu pecado e caiu em si. Quando Davi caiu em si, ele rasgou as suas vestes. Ele colocou a cara no pó, jogou areia em seu corpo, vestiu-se em panos de saco e clamou ao Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, apague as minhas transgressões, apague as minhas transgressões. O Salmo 51 começa: Deus, tenha misericórdia de mim, por causa do seu amor, por sua grande compaixão, apague a terrível mancha dos meus pecados. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me, Senhor, dos meus pecados. Reconheço que pequei, o meu pecado me persegue dia e noite. Pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor pequei. Eu sei que o Senhor condena o mal que cometi e tem toda razão em me castigar. O seu julgamento é perfeitamente justo. O fato é que nasci pecador desde o momento em que minha mãe me deu à luz. A sua vontade é ver a verdade no coração do homem. Ensine-me a sua sabedoria no meu coração. Limpe-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faça-me ouvir os novos sons de alegria e de felicidade. Os ossos que o Senhor esmagou se alegrarão novamente. Não fique olhando para os meus pecados. Apaga, Senhor, as minhas faltas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Coloque em mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Dê-me de novo a alegria da tua salvação e conserve em mim o espírito desejoso a te obedecer. Davi foi sincero com o Senhor na sua oração. Deus deseja a verdade em nosso íntimo, que nós sejamos sinceros com Ele. Pecado tem nome, e ao nos arrependermos devemos nomear cada pecado. Senhor, pequei contra ti, eu adulterei, eu menti, eu enganei. Pecado tem nome, e a gente deve pedir perdão ao Senhor, nomeando cada pecado. Senhor, me perdoa porque eu fui um mau marido, eu fui uma má esposa. Eu tenho ódio no meu coração, eu tenho rancor, eu tenho inveja do fulano, eu tenho inveja do ciclano, eu não cuido dos meus filhos. Lembro-me que eu tive que reconhecer a mim mesma. Senhor, me perdoe porque eu não te amo. Eu tive que reconhecer a mim mesma que eu não amava o Senhor. Queria Deus como um abençoador. Queria o Senhor como fonte de bênçãos. Queria a bênção, mas não queria o abençoador. Tive que eu reconhecer meu pecado de indiferença para com o Senhor e dizer: Senhor, perdoe-me. Eu não te amo. Eu não te amo, meu Deus. O Senhor não é o meu Deus. Perdão, perdoa-me. Cria em mim um coração puro. Derrame o teu amor em minha vida. Ajuda-me a amar-te. Ajuda-me a querer-te. Ensina-me a amar-te, Senhor. Ensina-me a amar-te como o Senhor deve ser amado. Ensina-me a honrar-te como deve ser honrado. Ensina-me. Glória ao teu nome, Senhor. Passou um carro aqui. Glória a Deus. Mas isso não vai roubar o nosso momento. Então eu orei ao Senhor. Disse: Senhor, eu não te amo. Senhor, eu não tenho alegria no meu coração. Senhor, o que é ser alegre? O que é se sentir amado? Derrama dentro de mim, Senhor, a alegria da tua salvação. Ajuda-me a amar-te. Eu quero te amar. Eu quero receber de ti o teu amor. Eu quero ser restaurada. Eu quero ter dentro de mim o teu espírito. Não retires de mim o teu espírito. Não retires de mim a tua presença. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Renova dentro de mim, Senhor, um espírito inabalável. Renova dentro de mim a alegria da tua salvação. Que eu olhe para os céus, que eu olhe para ti. Que eu te renda graças. Que eu seja agradecida. Que eu te dê louvor por tudo que tu tens feito por mim. Por tudo que o Senhor fez, pelo sacrifício de Jesus na cruz, porque o Senhor enviou o seu filho, o seu único filho, para morrer por mim. Ele se entregou na cruz por mim. Ele morreu por mim, para que eu fosse resgatado para o Senhor, para que fosse justa, para que eu me tornasse justa diante de ti, para que eu fosse santa e pudesse desfrutar da tua presença, entrar com ousadia na tua presença e desfrutar da tua glória sobre minha vida. Porque a tua palavra é viva e eficaz e ela me purifica. Ela é o teu poder manifestado nas minhas fraquezas, me levando a viver acima do pecado, me levando a viver por cima de todos os meus problemas. O que tem te afastado de Deus? Qual é o pecado que fez separação entre você e o Senhor? Por que você deixou seu primeiro amor? O que foi que te atraiu no mundo? O que que o mundo tem te oferecido para você renegar o amor do Senhor? A palavra diz que o que faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados, são as nossas iniquidades. Sabe o que que é iniquidade? Uma pessoa iníqua é aquela pessoa que conhece a verdade, mas decide praticar o que é mal. Uma pessoa iníqua é isso. Conhece a verdade, mas não pratica a verdade. Ela pratica o mal. O que te levou para longe da presença de Deus? Deus, Ele tem muito mais para a tua vida. E você, que é a primeira vez que está ouvindo esse áudio, que ainda não teve um encontro com Jesus, Ele tem muito mais para a tua vida. Ele não nos promete uma vida sem problemas, mas Ele é conosco em todos os nossos problemas. Ele diz: esforça-te, tem de bom ânimo, eu sou contigo, sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento. Com a minha destra fiel, eu te ajudo. Eu te restauro, eu te mantenho de pé. Eu te mantenho de pé. Em meio aos meus problemas, eu fecho meus olhos, contemplo a fidelidade do Senhor, porque o Senhor é fiel. O Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel, meu amado. Ele deseja te restaurar, Ele deseja colocar-te em ti um anel de autoridade em teus dedos. Lembra do filho pródigo? Ele tem um lugar de honra para você. Ele está no mesmo lugar de onde você decidiu partir. Ele te espera de braços abertos. E ao te avistar de longe, sujo, humilhado, todo ferido, frustrado, Ele vai ao teu encontro e te abraça. Como Ele foi com o filho que decidiu sair de casa. O filho caiu em si e decidiu: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá sou tratado com dignidade. O pai, ao avistar o filho, ele corre, ele abraça e diz: meu filho, eu te amo, meu filho amado. Depressa, diz aos servos, matem um cabrito. Vamos festejar, pois meu filho estava morto, está aqui, ele reviveu. Trago as sandálias, trago vestes novas, trago o anel de autoridade que eu colocarei em seu dedo. Deus quer fazer isso com você. Deus é lindo. Quer colocar o anel de autoridade em teus dedos. Te dar autoridade sobre todo o poder das trevas, que é em nome de Jesus. Você pode dizer: em nome de Jesus, aparta-te de mim todo o mal. Você tem poder e autoridade para, em nome de Jesus, orar por vidas, orar pela sua família e fazer com que o poder de Deus se manifeste na sua casa. Ele te dá uma nova veste, te limpa, te lava, restaura suas emoções. O Senhor é maravilhoso, queridos. O Senhor, Ele é maravilhoso.